Que corpo é esse que já não se aguenta? Que resiste ao limiar que desaba sobre si, músculos e ossos, poros e narinas, olhos e joelhos, seios, costas, cataratas, suas torres de vigia. Que corpo é esse que pulsa, escuta, expulsa, abraça, comporta, contém? O corpo ocupa, o corpo não é culpa, o corpo aculpa o espaço. Que corpo é esse? Que corpo é esse que protege, reage, que é origem e passagem? Que corpo é esse que já não se aguenta, que se esgota e não se resgata? Aqui, por enquanto, é tudo ainda.